Olá, amigos do nosso site Paraíba Society. Olha só, a Prefeitura de São Bentinho, no Sertão da Paraíba, divulgou o edital de um novo concurso público oferecendo 35 vagas para diferentes níveis de escolaridade: fundamental, incompleto e completo, médio técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.518 a R$ 3.490,90, dependendo do cargo. As inscrições abrem no dia 14 de agosto e seguem até o dia 14 de setembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, que é a CPCOM. As taxas são de 75 para nível fundamental e 95 para médio técnico e 115 para superior. Olha só as vagas, preste atenção nas vagas aí, viu? Auxiliar de serviços gerais, uma vaga, motorista categoria B1, categoria D1, agente comunitário de saúde 1, agente administrativo 1, técnico em enfermagem 2 vagas, auxiliar de consultório dentário 1 vaga, assistente social 1 vaga, fonoaudiólogo 1 vaga, bioquímico 1 vaga, farmacêutico 1 vaga, fisioterapeuta 1, odontologia 1, psicólogo 2, nutricionista 1 vaga, terapeuta ocupacional 2 vagas, 1 vaga para engenheiro civil e 1 para professor magistério, aliás, são 15 vagas para professor do magistério PMAGA. Etapas de seleção, no caso, o processo seletivo contará com provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Para motorista B e D haverá também prova prática. Alguns cargos de nível superior terão avaliação de títulos. O cronograma, para você ficar atento aí, é dia 14 de 8 a 14 do 9, inscrições. As provas objetivas são no dia 15 do 10 e o resultado final no dia 5 do 12. As provas objetivas são no dia 5 do 10. Então, o edital completo você pode consultar aí no CPCOM.